No último domingo, dia 24 de fevereiro, inaugurou em Gaspar um novo empreendimento em restaurante, um novo conceito. É o restaurante Delícia do Vale Gourmet, no antigo restaurante Manolo. Vamos conversar agora com o Cleverson Ferreira, proprietário aqui do Delícia do Vale, para sabermos como está o movimento já nesse início de semana. Bom dia, Cleverson. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sentinela do Vale. Estamos bem contentes aí com a inauguração, né? Iniciamos nesse domingo já trazendo essa novidade para o centro de Gaspar, mais uma opção de gastronomia, né? Foi um sucesso, Gil. Servimos aí uma média de 160, 170 almoços e agora só aguardando aí o retorno aí dos clientes essa semana, né? Hoje a gente já abriu o meio-dia com buffet livre por quilo, né? A gente teve uma demanda bem significativa, né? Para o primeiro dia da semana. Esperamos aí aumentar nosso movimento durante o decorrer do tempo. Acredito que gradativamente a gente vai aumentando nosso movimento à medida que as pessoas forem conhecendo o ambiente e sabendo que o restaurante reabriu, né? O Manolo ficou com o restaurante fechado durante 2 meses, então é natural que as pessoas que almoçavam aqui durante o dia acabem tendo procurado outra opção. Então a gente está aí com o restaurante aberto todos os dias, segunda a sexta-feira, buffet livre por quilo, aguardando os clientes. A partir das 11 horas, se você quiser almoçar bem, pode vir aqui que a gente vai te atender. Tem um buffet legal de saladas, bastante variedade de carnes, sobremesas, massas. Restaurante Delícia do Vale Gourmet, esperando aí vocês para fazer um bom atendimento e com certeza os nossos clientes vão ficar satisfeitos. Cleverson, além, é claro, do cardápio variado, o restaurante Delícia do Vale está oferecendo um ambiente climatizado, totalmente reformado. É um ambiente novo, né, Gil? A gente climatizou o ambiente, reformou ele todo, moderno, não tem cheiro de gordura, as pessoas se sentem bem, um ambiente muito bom, otimizado. A gente, pensando nos nossos clientes, a gente melhorou isso e, com certeza, um diferencial que a gente tem, comida caseira, feita por quem entende do assunto, um atendimento de primeira qualidade. Então, as pessoas que vêm aqui, com certeza, vão ser bem atendidas, vão sair satisfeitas. E quanto ao atendimento à la carte? E no jantar. Gil, a gente vai atender de quarta a sábado o jantar à la carte, né? Com menu à la carte. A data prevista para iniciar à noite a gente não tem ainda, então a gente vai estar divulgando aqui pelos meios de canais de comunicação. As pessoas vão ficar sabendo e também vão fazer outras divulgações, né, Gil? Então a gente vai servir sim, vai entrar com menu à la carte à noite para atender, para ter mais essa opção aqui no centro de Gaspar também, mas a data ainda não tem uma previsão para abertura à noite. Então, Gil, o endereço é bem fácil de achar: Avenida dos Comunidades, número 250, ao lado do Posto Julinho, né? Bem aqui ao ladinho do Posto Julinho, nas antigas instalações do restaurante Manolo. É bem conhecido, o pessoal já sabe onde é, só a gente acabou fazendo essas reformas, essas melhorias para atender bem os nossos clientes. Nós conversamos com o Cleverson Ferreira, do restaurante Delícia do Vale Gourmet, que está atendendo no antigo restaurante Manolo. Gil Dias para a Rádio Sentinela.